coração. Minha vida, meu destino, minha alegria está nas tuas mãos. Vem, Espírito Divino, consolar meu coração. Minha vida, meu destino, minha alegria está nas tuas mãos. Pra te glorificar, canto esta canção em teu louvor. Eu preciso de ti pra me fazer feliz. Ó, meu Senhor, se estou em amargura, se estou em aflição, em teus braços eu me escondo. Vem ao meu auxílio, estende a tua mão. Te glorificar, canto esta canção em teu louvor. Eu preciso de ti pra me fazer feliz, ó meu Senhor. Te glorificar, canto esta canção em teu louvor. Eu preciso de ti pra me fazer feliz, ó meu Senhor.